Não há lugar no Brasil que trate pobre tão bem quanto o shopping center. Ar-condicionado, acesso, jogos, cinema, opções de compra, há shoppings de preços baixos, segurança e empregos. A maioria esmagadora das pessoas que trabalham em shoppings são pobres. Alguns shoppings conseguiram na justiça o direito de barrar a entrada de menores desacompanhados de adultos. Não há perigo nos rolezinhos.